mais temas de interesse social, econômico e também político. Para o mês de novembro, nós elencamos a temática da educação, cidadania e desenvolvimento. É nessa perspectiva que convidamos o nosso diretor para abordar o tema da cidadania angolana, a educação como direito fundamental. Eu vou passar rapidamente a fazer um resumo do que vai ser a apresentação. A cidadania é um vínculo jurídico que se traduz num conjunto de direitos e deveres que configura um sistema de reciprocidade determinante da natureza das relações entre os indivíduos, entre si e com o Estado. Todo indivíduo tem o direito à cidadania, entre parênteses, à nacionalidade. O Estado tem como tarefa fundamental promover e garantir o direito à educação, sendo a educação a base para a promoção da integralidade, da dignidade humana, alinhada com as grandes prioridades e necessidades do processo de desenvolvimento econômico e social do país. Pretendemos, no dia de hoje, abordar o alcance e as nuances da educação como direito fundamental, discutir as peculiaridades da educação em África, o papel dos vários atores sociais na educação dos cidadãos, bem como os futuros desafios da educação em Angola na perspectiva do exercício da cidadania como direito fundamental. Então, este é mais ou menos um resumo daquilo que vamos abordar no dia de hoje. Então, eu deixo mesmo a palavra ao Sr. Benjamin, porque é melhor do que eu vai fazer a abordagem da sua temática. E agradeço mais uma vez pelo tempo disponível e tem então espaço para fazer a sua apresentação de 20, 30 minutos, dependendo, não sabemos qual é a quantidade e o volume de informação que tem disponível. E depois vem um momento para nós então conversarmos abertamente. Esse é um espaço mais ou menos informal também, é formal, mas ficamos à vontade, não temos muitas formalidades. Então, muito obrigado e então dou-lhe a palavra. Boa tarde a todos. Queremos, antes de mais, sobretudo agradecer o convite formulado pela EBW. É com enorme prazer que nós marcamos presença aqui e tão logo recebemos o convite alguns dias atrás. Fizemos de tudo para compilarmos então essa nossa apresentação para podermos corresponder às expectativas. Então, temos acompanhado aquilo que tem sido o papel social da DEDAB e, portanto, quando recebemos o convite, sentimos-nos regozijados para podermos também entrar nos anais da história da DEDAB, sobretudo poder deixarmos aqui alguma marca e algum contributo sobre os vários temas que a DEDAB vem apresentado. Na verdade, nós não trazemos soluções, conforme já foi questionado logo à partida. Na verdade, nós trazemos problemas. E esses problemas são reflexões que nós queremos partilhar aqui com os colegas. E, em conjunto, chegamos a algumas conclusões e podemos ainda melhorar o nosso acabouço relacionado a esta temática. Portanto, tal como o ilustre colega Adão disse, nós estamos aqui mesmo para animar. Portanto, gostei do termo, portanto, para animar a nossa tarde. Portanto, nós estamos aqui mesmo para animar em conjunto, criarmos provocações e podemos refletir em conjunto sobre a temática. Na verdade, como jurista, nós preparamos uma reflexão sobre a cidadania angolana enquanto o vínculo que existe entre o cidadão e o Estado, e a educação como direito fundamental, como um dos fins, uma das tarefas fundamentais a que o Estado se propõe a partir da nossa Constituição, depois do desdobramento infraconstitucional. Mas fomos um bocadinho mais distante e desafiámos-nos a nós próprios e trazemos aqui a educação também como pilar para o desenvolvimento sustentável de qualquer Estado, porque sei que esse é um dos panos do fundo da DW, que é a questão do desenvolvimento integral e sustentável. É desta feita que nós prepararmos o desafio da cidadania angolana na educação como um direito fundamental, sobretudo procurarmos durante esse debate refletirmos a questão da educação, educação como direito e educação como fator sustentável de qualquer Estado e qualquer sociedade. Portanto, espero que haja tempo para poder discorrer sobre essas temáticas que aqui apresentamos, a questão da educação, a questão da cidadania como vínculo, a cidadania como direito fundamental, o regime jurídico da cidadania angolana, também conhecido como regime jurídico da nacionalidade angolana. Portanto, educação, ensino e instrução, pretendemos desafiar-nos a nós próprios, refletirmos um pouco sobre os conceitos de educação, quem educa, para que educar o indivíduo, como educar, e alguma peculiaridade sobre a educação africana. Portanto, se nós queremos refletir sobre a educação sustentável, a educação enquanto fator sustentável, seria importante refletirmos também sobre a questão da educação africana, a educação angolana em particular, os seus meandros próprios que envolvem a questão da educação africana. E depois falamos então sobre a questão do desdobramento internacional, constitucional e infraconstitucional da educação. Portanto, os compromissos internacionais que Angola assumiu, os compromissos constitucionais, a Constituição como lei fundamental do Estado, e os próprios diplomas que existem a nível do sistema e do subsistema de ensino em Angola, que visam disciplinar a educação. E trazemos um desafio também, que é um breve estudo da questão da era do petróleo, pós-petróleo e educação. Ou seja, qual é o impacto então que houve investimento resultante do petróleo, sobretudo na educação. Então, depois trazemos aqui algumas causas do estrangulamento da reforma educativa e a educação como base para o desenvolvimento sustentável. E como estamos no consulado do Canadá, portanto, por que não vermos algumas premissas que o Canadá usou para promover então a educação. E no fim então temos as conclusões, e não gostaríamos de chamar conclusões, mas provocações e reflexões. Portanto, educação é exatamente, segundo Masson, segundo Valtieri Arrêbio, a cidadania é o vínculo que existe entre o Estado e o cidadão. Ou seja, a cidadania existe porque o Estado, à medida que foi se desenvolvendo, sentiu-se a necessidade de definir, afinal de contas, quem são os seus cidadãos. E a partir deste momento, o Estado vai definindo exatamente, de acordo com os critérios que lhes interessam, quem são os seus cidadãos. Portanto, educação, segundo o Mugabete, é um conceito polissêmico, ou seja, a educação é um processo que visa transformar os indivíduos em cidadãos. Portanto, cidadãos do ponto de vista de conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres, do exercício dos seus direitos e dos seus deveres. Portanto, nós também temos sistemas de educação em Angola. Segundo o Ministério da Educação, portanto, no seu relatório 7/12/2010, educação é o conjunto de estruturas e modalidades através do qual se realiza a educação, portanto, tendente à formação harmoniosa e integral do indivíduo, com vista à construção de uma sociedade livre, democrática, de paz e de progresso social. Portanto, a nível da Angola, segundo a Lei 17/17, a Lei de Base do Sistema de Educação, que revoga e altera a Lei 13/01, antiga Lei de Educação, nós temos então quatro sistemas de ensino e de educação. Temos o sistema de ensino pré-escolar, o sistema de ensino primário, o sistema de ensino secundário e o subsistema de ensino superior. Portanto, para começarmos e para provocarmos, portanto, quem é o cidadão angolano, o que é educar? Será que a educação é um direito fundamental? Para que educar o indivíduo? Por que educar o indivíduo? Será que a educação, como direito, efetivamente tem sido garantida aos cidadãos? Então, será a educação a base para o desenvolvimento sustentável de qualquer país? Qual é a relação entre a educação, cidadania e desenvolvimento? Portanto, o Estado, enquanto pessoa coletiva pública, tem o povo, território e poder político. Então, são os elementos constitutivos do Estado. Portanto, e a cidadania, exatamente no ponto, enquadra-se aqui no elemento povo. É o elemento vai definir, portanto, os indivíduos que estão efetivamente ligados ao Estado enquanto cidadãos nacionais e efetivamente aqueles que são cidadãos estrangeiros. Portanto, para nós, e efetivamente, se calhar é isso que estamos habituados a ouvir, a questão da nacionalidade. Nós estamos falando de nacional, cidadão nacional, nacional, nacional, nacionalidade. Portanto, do ponto de vista jurídico, atualmente a doutrina moderna constitucional já vai preferindo chamar de cidadão em vez de nacionalidade. Porque nacionalidade é um conceito mais genérico, mais sociológico. Portanto, e já cidadania é um conceito mais técnico e mais jurídico. Porque a questão, a ciência jurídica vai transformando cada vez mais o termo nação para o campo jurídico, porque na verdade ele é de origem de outros campos, como a questão da sociologia, que determina um pequeno agrupamento humano que partilha os mesmos ideais políticos, econômicos, a mesma língua, que estão num determinado espaço. Portanto, às vezes, quando no rigor queremos chamar de nação, é tentativa de construção da nação. Porque apesar da heterogeneidade que temos em Angola, nós estamos no processo de construção da nação. Então, juridicamente, preferimos chamar de cidadania. Portanto, a cidadania como direito fundamental, existe sempre a Declaração Universal dos Direitos do Homem, que Angola ratificou, no artigo 15, vem dizer que mesmo que todo indivíduo tem direito a uma nacionalidade, e ninguém pode ser privado da nacionalidade. A nossa Constituição de 2010 veio confirmar isto. Portanto, veio dizer e optar pelo critério da consanguinidade, ou seja, para nós, o cidadão angolano é aquele que descende de filhos, que descende de pais angolanos, ou seja, basta que um dos progenitores seja angolano, portanto, será considerado cidadão angolano. Desde que nasce aqui, ou então nasce no estrangeiro, para nós o importante é que um dos progenitores seja angolano. Portanto, também presume cidadão angolano aquele que é nascido em território angolano, de nacionalidade desconhecida. Portanto, e depois temos a questão da cidadania secundária. A cidadania secundária, portanto, temos aqui alguns critérios que são da naturalização expressa, naturalização trácita, então são alguns critérios de definição de aquisição da cidadania. Portanto, a cidadania secundária pode ser adquirida por várias formas, dentre as quais destacamos a questão da aquisição por filiação, adoção, casamento, a naturalização e por aqueles indivíduos que eventualmente tenham nascido em Angola e se desconheçam os seus progenitores. Portanto, temos a questão dos cidadãos originários e temos a questão dos cidadãos da cidadania de secundária ou derivada, que é aquela que pode ser adquirida. No quarto ponto, nós temos a questão da educação, ensino e instrução. Portanto, e queremos começar com o conceito de educação e com o pensamento de Hume. Hume dizia que educação não é nada mais, nada menos, senão a fonte das nossas crenças confusas e irracionais. Temos aqui a reflexão também de John Passmore, que diz que muitas vezes, às vezes, a educação é encarada apenas como escolaridade. Outra vez ainda, define apenas processos que recebemos daquelas pessoas que chamamos de pessoas cultas. Portanto, ainda na perspectiva do professor Filipe Zau, nos ensina que a educação é um processo de transmissão e apropriação de conhecimento, hábitos, habilidades, que se realiza em instituições que damos o nome de escola, de forma sistematizada, com o objetivo de levar adiante o ato educativo. Para o professor Oliveira, a educação traduz-se, vai muito mais além do que reformas curriculares. Implica, antes de tudo, criar novas formas de organização do trabalho na escola e contrapõe aquelas que já existem. Ou seja, educação é exatamente desafiar o sistema que já existe. Isso nos leva a uma pergunta pertinente. Afinal de contas, quem educa? No conceito abstrato de educação, quem educa? A conclusão que chegamos é que existem vários atores que intervêm no processo educativo do indivíduo, dentre os quais a escola, a família, as igrejas, as associações e a comunicação social. E atualmente ainda podemos mesmo dizer que a internet hoje em dia também, pelo peso que tem e pela influência que tem na nossa vida, já é um ator da educação. Ou seja, tivemos que a educação é um processo complexo, heterogêneo, com vários atores, não apenas um processo que se circunscreve numa instituição a que chamamos de escola. Para que devemos educar ou para que educar o indivíduo? Segundo o professor Abel Peixe, nós devemos educar o cidadão para corresponder aos desafios, às necessidades e às dificuldades da materialização do desenvolvimento, capaz de assegurar e estabelecer um relaxo mútuo, inter e transcultural pela diversidade, colocando o homem em seu ambiente de relações no centro. Essencialmente, a educação combina com o conhecimento de exercícios, de direitos e deveres. Esse exercício de direitos e deveres é efetivado através do próprio processo da cidadania. Por quê? Porque cidadania é ser titular de direitos e ser capaz de exercer deveres, ou seja, é feixe de relações que existem entre o cidadão e o Estado. Como educar? Devemos educar assegurando um conhecimento inovador, assegurando a dimensão cultural da formação do quadro de progresso econômico e bem-estar e, sobretudo, respeitar a diversidade cultural, portanto, e criação de uma educação multicultural e intercultural. Ou seja, cada vez que vamos conhecendo que a educação é um processo, vamos tendo a certeza que nesse processo devemos respeitar a questão multicultural e intercultural. Ou seja, os ingleses, segundo o professor Jorge Miranda, chamava de evitar a sobreposição institucional. Ou seja, nós não podemos simplesmente criar processos educativos da cidade, formais, contemporâneos, e querer impor na localidade. Ou seja, não podemos definir um programa aqui na Cidade Alta e querer que o programa se efetive lá na aldeia. Portanto, ao criarmos os programas, as reformas, os processos educativos, devemos ter em conta sempre aquilo que é a realidade multi- e intercultural daquele para o qual estamos a formar o programa. Por exemplo, sabemos que no interior, onde a cultura é mais forte, respeita-se, por exemplo, os processos de transição para a vida adulta, né? Na nossa zona nós chamamos de Efico e Equenje, onde os adolescentes transitam para a vida adulta. Ou seja, se naquele período nós estivermos a realizar provas escolares, as crianças vão faltar. Por quê? Porque devem respeitar a tradição e devem exatamente passar por aquele processo de transição. Portanto, o que é que devemos fazer? Devemos respeitar a questão da peculiaridade intercultural na definição dos processos educativos formais. Há zonas em que aproveita-se e as crianças participam do processo de produção agrícola. E aproveita-se a chuva. Por exemplo, nesta época no Cunene começou a chover. Portanto, está em época de prova e as pessoas estão preocupadas em produzir alguma coisa para sustento da sua alimentação, porque afinal de contas já está provado que pegar sacos de arroz aqui em Luanda, colocar no caminhão e levar, não resolve o problema. Nesse tempo que começou a chover, eles estão a produzir agricultura. E como é que fica o professor, que essa hora quer aplicar provas? Portanto, são aspectos que nós devemos ter em conta, sobretudo na definição dos processos educativos. E trazemos também aqui alguma reflexão do padre Toninho Mendes, que faz uma reflexão muito profunda acerca da educação africana. O que é que o padre diz? Diz que na educação africana nós devemos ter em conta alguns critérios, algumas particularidades. A questão da mulher e a educação, a questão cultural, a educação no meio rural e a educação tradicional. Portanto, devemos respeitar o papel que a mulher desenvolve no processo educativo. E é nossa cultura africana de que os filhos são responsabilidade das mães. Aliás, nós crescemos educados de que quem cuida das crianças são as mães. O pai vai trabalhar e a mãe cuida das crianças. Portanto, a mãe convive mais tempo com as crianças. E normalmente, isso associa-se à questão cultural, ao sistema matriarcal, ou seja, à criança é verdadeiramente a glória da mãe. Portanto, devemos respeitar a preponderância e o papel que a mãe tem no processo da educação das crianças. Portanto, mesmo no meio rural, há sempre um conflito entre a educação escolar e a educação tradicional. Há pouco, quando vinha vindo aqui para a Belgrado, ouvi no telejornal, no jornal de uma televisão, o lançamento do professor Luiz Cantinho, do Lumbo, e o professor, numa das suas intervenções, dizia que não podemos deixar a educação simplesmente à escola. Ou seja, o que há em algumas zonas é a tendência de deixar a educação às escolas. Ou seja, deixar que a escola cuide de todo o processo educativo. Só chamava a atenção de que nós devemos fazer um esforço e devemos nos bater de manter a questão, a educação tradicional, e arranjar formas de convivência pacífica entre a educação tradicional e a educação oficial. Ou seja, no processo de definição da educação oficial, devemos sempre ter em conta a questão da educação tradicional. Não podemos deixar apenas a educação ao papel da escola oficial. E trouxemos aqui também alguma curiosidade, porque como jurista não podíamos deixar isso de parte. Para termos ideia de que a nossa educação, a educação das crianças é matriarcal, desde o nascimento até aos 3 meses, a altura em que há a chamada licença de maternidade, em que suspende o trabalhador suspende as atividades laborais para cuidar dos primeiros meses de vida. A lei geral apenas atribui um dia ao pai, com falta justificada. Ou seja, durante os 3 meses, a licença é de maternidade. Portanto, o pai só tem um dia de dispensa para cuidar da criança durante os 3 meses. Se fizermos um perito, países como Portugal, Brasil e Canadá, hoje em dia já se fala da licença parental. Ou seja, existe um determinado período dessa licença em que, primeiro, há a obrigatoriedade do pai passar cerca de 15 dias com a criança. Depois, há a questão da licença partilhada, onde tanto o pai como a mãe poderão efetivamente ser dispensados para participar do processo. E a própria psicologia prova que esses primeiros meses são fundamentais no processo da definição, da definição físico-motora das crianças. Portanto, é uma questão também que nós trouxemos aqui como reflexão, a questão da participação dos pais na educação das crianças. Portanto, no ponto 5, a educação como direito fundamental do cidadão, o quadro jurídico internacional é muito bonito. Angola assinou todos esses acordos, todas essas declarações, todos esses compromissos internacionais da educação, que ela ratificou. Declaração Universal dos Direitos Humanos, Declaração Mundial sobre a Educação, a Declaração dos Direitos Linguísticos, o Fórum Mundial da Educação de Dakar, a Cimeira do Milênio. Angola ratificou todos esses instrumentos, mostrando seu compromisso com a educação. E a nossa Constituição, no artigo 21, na linha G, diz que o Estado tem como tarefa fundamental promover políticas que assegurem o acesso universal ao ensino obrigatório, gratuito, nos termos definidos por lei. O Estado deve efetuar investimentos estratégicos, massivos e permanentes no capital humano. O artigo 79 fala também de que o Estado promove o acesso de todos à alfabetização, ao ensino, à cultura e ao desporto, estimulando a participação dos diversos agentes particulares na efetivação dos termos da lei. O artigo 80 vai mais longe e diz que a criança tem direito à atenção especial da família, da sociedade e do Estado, os quais, em estreita colaboração, devem assegurar ampla proteção contra todas as formas de abandono, discriminação, opressão, exploração e o exercício abusivo da autoridade na família e demais instituições. Portanto, o Estado define políticas públicas a favor da família e, sobretudo, da educação. Portanto, nosso quadro jurídico constitucional protege efetivamente a educação como tarefa fundamental do Estado, ou seja, como proposta que o Estado se propõe a se tornar a prosseguir e, efetivamente, como direito do cidadão. Portanto, a nível infraconstitucional, ou seja, a nível da lei ordinária também, o quadro é muito bonito. Nós encontramos esses diplomas todos que regulam o subsistema do ensino geral, o subsistema do ensino técnico profissional. Ou seja, todos esses decretos que estão aqui, desde a lei de base até o Estatuto da Modalidade de Educação Especial, todos eles são instrumentos jurídicos com o objetivo de assegurar a educação do cidadão, com o objetivo de assegurar o direito do cidadão. E aqui também, mesmo em norma do subsistema do ensino superior, todas elas também visam assegurar o direito à educação e ao ensino dos cidadãos. Portanto, esse aqui é o quadro legal que nós temos em Angola, que visa efetivar e materializar as tarefas fundamentais do Estado, que é a percepção de uma educação sustentável e desenvolvimento do cidadão, respeitando os princípios e os compromissos internacionais que a Angola ratificou em sede de educação. E trouxemos aqui um aspecto que conseguimos ter acesso, e é uma das reflexões que trazemos também. Petróleo pós-petróleo e a educação, ou seja, qual a influência que o petróleo tem ou teve na definição e na prosecução da educação enquanto tarefa fundamental do Estado. Segundo Jorge Caluquinha, após a Guerra Civil Angolana, os Estados Unidos e a Europa condicionaram, ou mesmo recusaram, a participar na Conferência de Doadores, alegando corrupção e endividamento. Caricatamente, nós dizíamos que não, mas de 2002 a 2018 descobrimos que afinal é verdade, temos corrupção e endividamento. Portanto, e também dizer que em 2003 Angola e a China assinaram um acordo de cooperação econômica e comercial, no qual, em 2004, o ex-banco da China abriu uma linha de crédito para o Ministério das Finanças avaliada em 2 mil milhões de dólares. Em 2016, outra avaliada em 2 mil milhões de dólares. Em 2006, há um novo investimento dirigido ao Gabinete de Reconstrução Nacional em mais de 6 milhões de dólares, totalizando até 2011, segundo os dados que tivemos acesso, foram transferidos para Angola cerca de 15 mil milhões de dólares, que se traduz na segunda maior transferência da China para Angola, superado apenas pelo Sudão à data. Ou seja, de 2003 a 2011, Angola recebeu mais ou menos 15 mil, aquilo que se conhece, 15 mil milhões de dólares de financiamento direto da China. Claro que é um investimento que foi pago à China através do petróleo. Exatamente corresponde ao período de implementação da reforma educativa enquanto processo. E a reforma educativa, desde os processos pedagógicos, acadêmicos, administrativos, até a questão da infraestrutura, esteve prevista na questão da reforma educativa. E quais são os resultados atuais? Enquanto alguns países, claro, europeus, fecham por falta de alunos, nós em Angola, segundo o Instituto Nacional de Estatística, temos mais de 5 milhões de população estimada de 0 a 4 anos, portanto, corresponde à educação pré-escolar. E depois temos os 5 aos 9 anos, cerca de mais de 4 milhões de habitantes, até 2016. E dos 10 aos 14 anos temos mais de 3 milhões de habitantes. Portanto, todos esses cidadãos são aqueles que têm direito a a educação segundo o sistema de ensino e educação. Até 2016, para o ensino primário construímos cerca de 80 mil salas de aulas, Para o ensino secundário, 16 mil salas de aulas, corresponde ao primeiro ciclo, e o segundo ciclo, mais de 8 mil salas de aula. Para o ensino superior, até 2018, segundo o anuário estatístico, tivemos 25 instituições de ensino superior pública, das quais 8 universidades, 12 institutos superiores, uma escola superior, 4 escolas e uma academia. Para as privadas, temos 63 instituições, entre as quais 10 universidades, 52 institutos e uma escola superior. Mesmo assim, apesar do investimento e apesar do quadro estatístico, segundo a Unicef, 22% das crianças angolanas encontram-se fora do sistema de ensino. Segundo a DW, citando a ex-ministra da Educação, Cândida Teixeira, em 2018, mais ou menos 2 milhões de crianças estão fora das escolas, ou estavam, esperemos que atualmente, no próximo resultado estatístico, não seja assim tão péssimo, estavam fora do sistema de ensino, sobretudo por falta de professores e por falta de escola. Segundo o relatório da Comissão de Acompanhamento das Ações da Reforma Educativa, do Ministério da Educação, três componentes fundamentais influenciaram negativamente no processo da reforma educativa, entre as quais a falta da formação de professores, a falta da planificação e distribuição dos recursos pedagógicos e o investimento em infraestrutura não acompanhou o desenvolvimento demográfico escolar. Portanto, isto aqui, se temos um investimento em infraestrutura que não acompanhou o desenvolvimento demográfico escolar, já belisca a questão do desenvolvimento sustentável, que o desenvolvimento sustentável é presente e futuro. Segundo ainda o relatório da comissão, nós das que conseguimos identificar mais ou menos 19 causas que condicionaram a reforma educativa, entre as quais destacamos a questão das escolas distantes dos alunos, espaços educativos sem condições, falta de saneamento básico, desequilíbrio entre a evolução demográfica escolar e a construção de novas escolas, falta de bibliotecas, laboratórios, falta de manuais, falta de preparação dos professores, da adequação da infraestrutura das direções provinciais, ausência sistemática da inspeção, interrupção das aulas em tempos de cultivo, ausência prolongada dos professores que se deslocam às capitais de províncias para levantarem salários, a questão da gravidez precoce, o assédio de parte dos professores, a deficiente distribuição da merenda escolar e a questão da pobreza das famílias. Ou seja, ao analisarmos as causas que condicionaram o desenvolvimento sustentável do sistema educativo, encontramos causas sociais, causas económicas, causas culturais. Portanto, todas elas não foram efetivamente, não que não foram tidas em conta, mas se calhar não prestamos atenção como devíamos na definição desses processos. Porque o processo de reconstrução que nós tivemos antes da crise, portanto, nós podíamos ter em conta todos esses fatores e promover então um sistema educativo sustentável nos seus vários níveis, prevendo todos esses fatores, desde os culturais até aos econômicos. Para termos então um desenvolvimento sustentável em Angola, nós precisamos prestar atenção a certos aspectos. Devemos investir mais no turismo, na cultura e na língua, na agricultura e na bioenergia, no mar, nas energias alternativas, energias nucleares, a questão do inglês, francês, mandarim, informática. Hoje em dia já não podemos ignorar esses fatores, porque todos nós passamos nessas escolas públicas, pelo menos no nosso tempo não nos ensinaram que o inglês, o francês e a informática eram tão importantes assim. Portanto, sempre vimos, na maior parte das vezes, como cadeiras secundárias. Portanto, quando agora estamos a dar conta que são tão importantes como, como as demais. Tudo isso, e também devemos preparar a questão do próprio professor, quanto 4, professor ponto 4 e a escola ponto 4. Ou seja, para ensinar as crianças de hoje que vão construir a Angola até 2050, rumo à quarta revolução. Portanto, esta é uma reflexão do vice-presidente da República, a quando do 6º Fórum da IESPA, em 2019, ele disse que nós devemos preparar esse professor para promover o desenvolvimento sustentável. Ou seja, a partir de agora, o desenvolvimento sustentável a ser promovido tem que ser rumo à quarta revolução industrial. Não devemos parar, mas sim devemos arranjar um mecanismo de promover um ensino sustentável, uma educação sustentável, através dessas áreas, para promovermos a questão do desenvolvimento sustentável. E como estamos no Consulado do Canadá, claro, podíamos trazer aqui vários exemplos. No Canadá, existem mais de 10 mil programas de graduação e pós-graduação nas universidades. As instituições no Canadá concentraram-se na questão do ensino, ou concentram-se na questão do ensino e da pesquisa. O Canadá não tem como nome um sistema educativo nacional, pois tem em conta a questão das próprias províncias autônomas, ou seja, a questão comunitária, a questão intercultural e a questão multicultural dessas províncias. É a partir daí que se constroem os próprios programas educativos. Não temos de, indo já para as conclusões, não temos de chegar em uma determinada localidade e colocar um programa que foi desenvolvido e concebido na cidade. Não, nós devemos conceber um programa sustentável, um programa comunitário, a partir das próprias comunidades e respeitando aquilo que são as diversidades e a matriz cultural da própria sociedade. E a partir daí, construir o próprio programa sem beliscar aquilo que são os ideais e as políticas definidas no sistema educativo. O Estado como ator deve efetivamente garantir a eficácia do processo de ensino-aprendizagem. A educação global e eficaz, como processo complexo, não será garantida apenas pelo Estado, através das escolas formais. Nós devemos reforçar o papel das famílias, das igrejas, das associações, das comunidades e da comunicação social na construção de uma educação sustentável. Não apenas deixar essa questão da educação à escola oficial. Portanto, chegamos à conclusão também de que o investimento feito pelo país efetivamente não materializa até o momento o direito fundamental do cidadão. Se ainda temos crianças fora do sistema de ensino, se ainda temos escolas sem bibliotecas, se ainda temos merenda escolar não distribuída para todos, se ainda temos falta de transporte, se ainda temos falta de condições condignas para a educação, o direito do cidadão não tem sido respeitado. E o Estado, quando define no artigo 21 as tarefas fundamentais e o direito à educação, não define como um favor a fazer aos cidadãos. É tarefa do Estado, é dever do Estado. Portanto, quando há um desenvolvimento na educação, quando há alguma conquista na educação, não é graças a ninguém, não é graças ao esforço nem do Estado, nem do governo. É efetivamente um direito do cidadão que está a ser garantido, porque o Estado existe para garantir os direitos dos cidadãos e para garantir a prosecução do fundo do Estado, que é tudo no interesse da coletividade. Portanto, tudo isto investido nessas áreas, nós teremos então a questão do desenvolvimento sustentável e uma Angola moderna. E para não ser maçador, trouxemos aqui algumas imagens sobre as nossas escolas. Nós temos aqui uma escola bonita com carteira que todo mundo combata. Nós temos alguma que já não muito bonita. Temos povo aqui já nem sequer tem sala. Tanto aqui, tanto é ao ar livre. Aqui temos uma coberta. Aqui é na minha província, né? Essa escola até é minha vizinha, essa escola aqui. Atrás estão a construir grandes casas. centrais estão a construir grandes casas, muitas casas delas até estão a ser, estão a entrar no repatriamento de capitais. E à frente temos então a proteção da criança traduzida numa escola assim, com essas condições que tem. Portanto, são essas reflexões que nós trouxemos. Esperamos ter correspondido às expectativas e muito obrigado. Ok, boa tarde. Desculpa, parabéns pela apresentação, muito interessante, principalmente pelos dados quantitativos e também pela informação bibliográfica relativamente à informação jurídica. Eu tenho várias perguntas, mas vou começar com a primeira. O senhor Benjamin falou que é jurista, mas eu gostaria de saber um bocadinho mais o que é que faz para fazer uma questão, um tema como esse tão bem estruturado, me parece que está ligado a alguma área da vida da educação, a não ser que seja alguma paixão. Então, eu queria saber um bocadinho mais sobre o senhor, se não se importar. A segunda pergunta é o conceito de educação. Apresentou alguns conceitos, não é? Temos o conceito constitucional e de alguns autores, mas eu gostaria de saber de si qual é a sua percepção relativamente ao conceito de educação. Se a educação, porque a forma como nos é passada, além dos conceitos, a forma como nos é passada a questão da educação é que a educação funila-se unicamente do ir à escola, ter um conteúdo académico ou pedagógico, não é? Nesse caso, por exemplo, a educação já... Como, não, académica, no caso, né, formal, baseada em decretos, baseada em estudos, baseada em programas, etc. E a questão da cultura, porque falou que ia falar da parte da cultura africana, mas não, já não senti isso ao nível da apresentação. Quando disse que ia ver a cultura, a educação da cultura africana, com base na cultura africana, e essa educação formal, porque o indivíduo tem essa forma, tem uma série de orientações, de bases, da família, da própria cultura, em relação ao ambiente que cresce e é educado, mas quando vai para a escola encontra aqueles conceitos completamente diferentes daquilo que foi ensinado durante algum tempo da sua vida. Então, como é que isso realmente choca? Até porque há casos em que os próprios pais acabam por tirar os filhos da escola por causa dessas diferenças. Então, eu queria saber um bocadinho isso. Por enquanto, isso mesmo. Obrigada. Tem mais uma quarta vez. Mais? Não, mas eu vou deixar o debate depois para fazer a última. Bem, eu quero também, a exemplo da senhora como recebeu, parabenizar o Dr. Benjamin pela excelente abordagem, uma abordagem muito madura e profunda. Eu tenho, na verdade, duas questões. A minha primeira questão tem a ver com recomendações que faz ao Estado angolano para o desenvolvimento sustentável do sistema educativo angolano. Depois, a minha segunda questão tem a ver fundamentalmente com um estudo europeu que diz que os estudantes não querem ser professores na Europa. Não querem ser professores, querem ser técnicos, querem ser advogados, querem ser psicólogos, psiquiatras, mas não querem ser professores. Diferente da Angola, que se anunciarem um concurso público da educação, até aqueles que não fizeram a formação. Até aqueles, de facto, que não fizeram a formação, querem ser professores. Há aqui algum problema? Parece que ser professor é, digamos, a profissão mais fácil de se exercer. O que é que se passa? Será que está ali o problema, digamos, do desenvolvimento? Será que, se não melhorarem a forma como se selecionam os professores, a forma como os jovens ou os profissionais chegam a exercer essa profissão, não melhorará o sistema de educação e, consequente, o desenvolvimento sustentável? Muito obrigado. Podemos avançar com essa tela. Tenho também algumas perguntas. Nós podemos ainda... Muito obrigado, caros colegas. Quero desde já agradecer as questões. Como disse, serão reflexões que estamos a fazer, porque quem pensava que eu trouxesse aqui soluções, na verdade, mas eu trazer o mesmo problema e para refletirmos sobre isso. Quando nos propusemos, quando recebemos o convite da DW, o que nos despertou desde já foi a questão da cidadania. Cidadania e educação. Temos a oportunidade de refletir sobre a questão da educação enquanto direito fundamental. Mas nós não poderíamos falar da educação enquanto direito fundamental enquanto não refletíssemos de onde é que saímos, onde é que estamos e para onde queremos ir. Sobre a sensibilidade que tenho da educação, deixa eu dizer, colega Yara, que é porque eu tenho uma formação em Elga, desculpa. Eu tenho uma formação em Ciências de Educação. Portanto, eu tenho uma licenciatura em Ciências de Educação. E até então, nós estávamos na área da educação. Feita cá mesmo. Feita cá em Angola mesmo. Estávamos na área de educação, no centro de Benguela. Mas depois mudamos para a área de Direito. Mas mesmo assim, continua a paixão ligada à educação, até porque também somos docentes. Então, estamos ligados à questão do processo de ensino-aprendizagem. E essa peculiaridade que há da educação em Angola, nós temos várias condicionantes, entrando aqui na questão da educação. Portanto, antes da reforma e antes da guerra, nós tínhamos uma educação quase que sem sobreposição das instituições, das nossas instituições tradicionais. Portanto, nós temos a questão, temos o problema de termos um território, uma sociedade heterogênea, com várias culturas. E temos a questão de avançarmos para um processo moderno. Um dos primeiros desafios, e aquilo que o professor Filipe Pizarro já disse, devemos respeitar o fator multicultural, temos de aceitar que temos várias culturas. E devemos respeitar e arranjar formas de ter uma interligação entre essas culturas, sem prejuízo de nenhuma. E temos que respeitar o próprio cidadão enquanto fenômeno dessa cultura. Portanto, nós em Angola tivemos pessoas que nem sequer precisaram fazer um ensino superior, mas foram consideradas pessoas educadas. Mais velho, Raul David, Mendes Carvalho, e tantos outros, são pessoas que não precisaram fazer o ensino superior, mas hoje em dia nós até podíamos atribuir-lhes o título de doutores honoris causa, porque reconhecemos efetivamente que eram pessoas de educação, ou pessoas com educação, uma educação no verdadeiro sentido da palavra. E hoje em dia nós temos pessoas que já estão a fazer o doutoramento, doutorado e depois doutoramento, mas que não reconhecemos efetivamente neles a questão da educação. Porquê? Porque têm ensino, têm formação, mas não têm a educação como um processo complexo de formação do homem. E aí está, nós reduzimos a educação na escola. Então, temos que, portanto, é que se chama a atenção. Nós temos de parar de deixar a educação somente para a escola. Portanto, eu falava, eu até tinha uma discussão com um colega, o colega José Fortes, um colega de academia. Ele dizia de que eu, tal como Botswana, nós devíamos nos apressar a legislar sobre a questão da língua. Mas eu entendo o legislador e sou da posição que o legislador esteve bem. Portanto, na nível de estatística temos o Umbundo, depois temos o Kimbundo e o Kikongo como as segundas línguas mais faladas. A questão é, nem tudo é solução da lei. A educação também não é solução da lei. E a língua como um fator de educação, como um elemento que deve ser respeitado na educação, não devemos simplesmente deixar isso à lei. Aliás, aqui em Moanda temos escolas que ensinam as línguas nacionais. E as crianças fazem para provar, e quando sai da escola já ninguém mais sabe falar a língua. Por quê? Porque pensamos que educar é colocar aquilo no programa e a pessoa sai daí educada. Nós devemos transferir, partilhar e retirar a educação somente da escola oficial para a escola formal e chamar a responsabilidade das famílias, chamar a responsabilidade da igreja, da comunicação social. Portanto, todos esses atores devem ser chamados à responsabilidade na questão da formação do homem integral, do homem educado, quer dizer, um homem que está instruído, tem ensino, tem formação técnico-profissional, tem formação superior e tem valores. Está educado. Portanto, educação não é simplesmente pegar o papel e... Não podemos chamar aquilo de educação. E aqui falamos de um dos fatores do estrangulamento. Falando aqui sobre a cultura, segundo o relatório do Ministério da Educação, um dos fatores do estrangulamento do processo da reforma educativa, temos aqui a questão da pobreza, por exemplo. Temos aqui a questão onde é que está das chuvas. Pronto, 14. Interrupção das aulas em tempo de cultivo, chuva, colheita, transumância nas zonas rurais. Veja que aqui temos a questão da gravidez precoce e temos a questão da pobreza das famílias. Esses fatores estão todos interligados. Enquanto haver pobreza, as famílias, ninguém com fome vai à escola. As pessoas vão ao cultivo, as crianças vão ao cultivo por causa das chuvas e fazem colheita para comer. Portanto, quando elaborarmos os nossos processos e quando efetivamente queremos dar o direito à educação ao cidadão, nós devemos ter em conta esses fatores. A questão da gravidez precoce. Eu já trabalhei em comunas, as crianças, as pessoas casam aos 14, 15 anos. Aqui na cidade nós chamamos de gravidez precoce, mas lá o casamento está na altura de casar. Como é que vamos articular a nossa cultura e os processos formais, oficiais, sem prejuízo da sobreposição institucional, das instituições? Portanto, temos o Ministério da Educação e temos as nossas instituições culturais tradicionais. Como que vamos articular? É a altura. Nós temos que parar e chamar essas pessoas. Temos que ir sentar com os sogros, com os mais velhos, com os seculos, para arranjar uma forma de definir processos que não prejudiquem nem os interesses das famílias, porque também tem esse papel na educação, nem o próprio Estado, enquanto definidor das políticas educativas. Sobretudo para efetivar o direito do cidadão à educação. Portanto, não podemos definir épocas de provas. Quando está a chover, porque quando está a chover, as crianças vão às nacas, vão cultivar. Portanto, todos esses fatores nós devemos ter em conta na questão de definição dos processos da educação e da cultura com o objetivo de efetivar o direito do cidadão à educação. Recomendações, o colega Fernando falava sobre a questão das recomendações ao sistema educativo. Bom, o professor Vitorino Reis, esse nome me diz que as recomendações dependem para quem estamos a abordar. Portanto, nós chamamos de sugestões. Não é? Está como soluções, chamamos de sugestões. O que nós podemos fazer? Melhorar a questão do conhecimento, da ciência do desenvolvimento. Nós devemos trabalhar na transformação do conhecimento para o benefício da sociedade, desenvolvimento nacional. Promoção, a formação integral, incluindo domínio da moral, da ética, do civismo, do humanismo, da cidadania, da solidariedade e da responsabilidade social. Contribuir para a aplicação na solução dos problemas reais como a seca, a pobreza, a malária, a agricultura, a economia em geral, o futuro. Ou seja, nós, quando definimos sugestões, devemos sempre ter em conta o desdobramento com base nesses pilares, com o objetivo exclusivo de promover o direito à educação. Promover o direito à educação é transformar o indivíduo em cidadão. E transformar o indivíduo em cidadão é fazê-lo consciente dos seus direitos, dos seus deveres, efetivar esses direitos e esses deveres, dando-lhe educação, desde o ponto de vista dos vários atores do processo educativo. Portanto, espero, apesar de forma geral, genérica, ter... Faz um segundo comentário. Sim, sim, mas falta uma questão. Falta uma questão. Sim. Aquela sim, a questão de ser professor. Todos querem ser professor. Querem ser uma necessidade. Há uma emergência, né, por causa de uma necessidade, só por causa do nível de desemprego. Sim, mas você não está empregado. É porque você está empregado, exatamente. É o que acontece na polícia, o que acontece na educação. É, há uma confusão agora. Todo mundo pensa que tem vocação, mas é emprego. Acho que eles nem sabem mesmo que têm vocação, estão só a procurar mesmo do emprego, né? Não tem como, isso aqui é... Devemos ver, professor, da perspectiva de agente de educação. Professor da perspectiva de emprego. Como conciliar esses ideais? Sócrates foi um grande professor e morreu pobre. Portanto, o professorado sempre foi uma profissão nobre. E na época que eu fiz o centro, eu tive colegas que diziam, eu estou aqui por causa do centro I. Agora parece já não é centro I. Eu estou aqui por causa do centro I. Eu tenho uma amiga que é professora, desculpa, que quer fazer, é professora do ensino de base e quer fazer mestrado para o salário subir. Então, para ela, qualquer mestrado serve. Sim. Alguma coisa. Ela até só procura por mas isso. Mas isso é. As implicações nisso, no, nas consequências dos tais. Mas isso acontece porque. Isso é como tudo. É difícil. Porque as políticas que também são visadas tendem para aí. A dado momento, a ideia do técnico ficou parqueada. É licenciado e tudo mais. Todos nós fomos à universidade. Vai buscar o diploma, no sentido de que com o diploma o salário vai seguir. É verdade que instituições como a DW, isso as instituições provavelmente não contam muito. Mas instituições públicas, infelizmente é assim. É licenciado, tem salário mais alto. Hoje, né? Porque antigamente também não era assim. É mestrado, tem um salário mais baixo. Antigamente não era assim. Isso começou há menos de 5, 6, 7 anos. Veja bem. Posso fazer uma intervenção? Desculpa o atraso, tive a ouvir algumas questões. Voltando à questão das línguas locais e não só. Me parece que o que tem que acontecer é adaptar essas questões em função do contexto. Eu vou dar um exemplo muito concreto. Estamos a trabalhar em janeiro deste ano no Cunene. Então, íamos de uma localidade para outra, aí qualquer coisa com 15 quilômetros, se não mais, se não menos. Então, entendemos a abrir umas meninas. Elas não falavam português. Epa, o nosso colega que vive lá falava na língua local, etc. Comunicou-se com elas e depois perguntou, pronto, vão ir para a escola. Epa, e depois perguntamos, as aulas lá são em português. Então esses meninos estão a aprender o quê? Está vendo? Sim, é verdade. O que é que esses meninos estão? Elas não conseguiram nenhuma palavra em português. Tentávamos falar, não conseguiam. Então, as aulas são feitas em português. Meu Deus, estão fazendo isso. E eram 6 meninas, nenhuma delas conseguiu falar conosco em português. Estão aí para a escola e as aulas são dadas em português. Não, mas elas conseguiram dizer, né, que eram em português. Sim, não. Depois tivemos, fomos mesmo à escola, fomos, não, paramos. Aqui, né? Fomos à escola, paramos com o professor, como é que então? E as aulas são em português. Então agora eu me pergunto, como, aquelas meninas não estão a aprender? Não estão a aprender. Então me parece que essa questão da língua podia ser feita em função do contexto. Porque há localidades mesmo que. Não faz sentido as aulas serem em português, minha opinião pessoal. Porque as pessoas não vão aprender. As pessoas no dia a dia, é língua local, em casa, etc. Na escola também deveria ser assim. Mas a língua oficial é o português. Infelizmente. Pois tem a coisa da. Mas deveríamos fazer a das adaptações. Infelizmente, herdamos, mas é o que temos. Deveríamos ter feito as adaptações. E se calhar por isso é que nós temos muitos problemas. Porque, de facto, o português não é a nossa língua, é uma bela. Vamos ser realistas. Foi mesmo. Não, mas a maioria fala português. Não, é a tua opinião. Não, não é a minha opinião. Se tivesse que olhar para Luanda, provavelmente sim. Não, mas a maioria mesmo a nível das províncias pode falar a língua local, mas fala português também. Yeah, mas um português, é... um português que provavelmente são pode não ser do Camões, né? Mas bom, fala português. É oficial, né? Contribuindo sobre essa questão, segundo um relator do Instituto Nacional de Estatística, o português é a língua oficial e a língua mais falada. Certo? Depois temos o Mbundu, depois temos o Kimbundu, depois temos o Kikongo, depois vêm as outras. É, sendo a língua um elemento cultural, nós devemos ter em conta no processo de definição de todas as questões políticas. Mas Borges Graça, quando fez a sua reflexão, e há um livro sobre isso, A Construção da Nação em África, ele faz uma abordagem muito, muito interessante sobre a questão da língua. Diz ele que a língua para a nossa história africana foi um fator de unidade. Ou seja, se nós nos apressássemos a trazer as línguas no momento de assunção das independências, nós teríamos problemas. Porque a língua está muito ligada à questão da endogeneidade cultural. E a questão da língua também é fator de conflito entre os grupos étnicos. Ou seja, o legislador angolano, ao definir o português, foi uma questão política muito, muito interessante. E, sobretudo, depois diz que o Estado promove as línguas nacionais. Porque ensinar alguém imposição cultural, é que já vimos que os colonos, que a imposição cultural e a culturação não funciona. Com a mobilidade populacional e a imposição cultural, será que nós não criaríamos mais problemas? Como é que vamos definir programas para a promoção das línguas, respeitando a questão inter- e intracultural das comunidades? Mas isso não passará por legislar, criar lei. Nem sempre está provado que não é a solução. Aliás, países como o Reino Unido, não é? Que baseiam-se nos costumes, não têm códigos, mas têm sistemas perfeitos. Portanto, nós vemos aqui os números de diplomas que temos sobre a educação, mas estamos ainda onde estamos. E nessa questão cultural, é preciso ter atenção a uma coisa. As nossas línguas tradicionais. É agora que estamos a criar os famosos dicionários em nossas línguas. Estamos a criar os códigos. Porque, e nesse debate sobre a língua, o outro dizia: nós nas petrolíferas somos obrigados a falar inglês. Está bem? Se querias que falasse o que nas empresas petrolíferas, Kimbundu? Qual é o código petrolífero? Qual é a linguagem petrolífera em Kimbundu que nós já desenvolvemos? A questão da língua também está associada ao desenvolvimento da própria sociedade. Nós não falamos inglês, francês e mandarim simplesmente por uma questão de gosto. É porque o desenvolvimento tecnológico está ligado à língua. Portanto, tu de repente dizes que, olha, na minha empresa petrolífera vamos falar Kimbundu. Mas não tens código, não tens equipamento, não tens manual, não tens informação científica da língua materna, da língua tradicional. Como é que fica? Aí levanta-se essa questão da educação nessa comunidade do Cunene, por exemplo. Nós até podíamos dizer de que, não, não se fala português, fala-se em Kwanyama. Mas qual é o código Kwanyama que nós temos? Já uma gramática Kwanyama? Já há conceitos científicos traduzidos por Kwanyama? Eu penso que a luta que nós devemos ter é procurar codificar primeiro as nossas línguas. Porque não podemos ter pressa de substituir. Ou seja, isso tem que ser uma substituição através da promoção da científica primeiro. Nós temos que transferir código primeiro. Depois de transferir código, nós temos que promover a língua através dos outros atores da educação. Família, temos que promover as nossas línguas nacionais para as minhas famílias. Temos que promover, temos que organizar aqui um debate de Congo, de Bunda, em Bunda, aqui na cidade, a igreja, não é? As igrejas antigamente traduziam, promoviam, mas hoje já se vê um recuo. Desculpa, mas eu assisti uma missa no Luiz, só que com. Tá bom? Não, só que com. Mas nós podemos fazer isso sem espezinhar o português. Exatamente, é isso que eu ia dizer também. Mas olha, eu tenho um ponto de vista diferente em relação. Mas não é sempre em volta das línguas. Em volta do aprendizado e educação, sim, né? Dos eixos, E penso que isso também está tá provado cientificamente. Que no nível de base, né, as pessoas aprendem muito mais rápido se forem as aulas forem administradas na língua materna. Agora, sim, porque está-se a falar de crianças que não sabem a importância dos estudos, está bem? Eles precisam aprender bem aquilo que é de base e depois coisas. Agora, as outras coisas, até manual, de código, eu acho que é uma questão de investimento. Então, logo que o nível de base estiver concluído, a própria criança já tem alguma, já vê alguma importância nos estudos, vai poder estudar depois em outros idiomas. Portanto, eu acho que isso aqui é até cientificamente aprovado. Mas antes de avançar, não sei se é uma pergunta, é uma observação. Eu também queria dizer que apreciei a apresentação ali do nosso mano Benjamin. Foi de facto muito interessante. E eu acho que esse tema, cidadania e educação, é um tema que eu diria hoje de interesse nacional. Esse é um tema de interesse nacional. O país precisa discutir esse tema, cidadania e educação. E concordo com os argumentos da apresentação, que educação hoje ultrapassa a questão de saber ler e escrever, vai muito mais além. Precisamos de uma educação socioeconômica, política e cultural, que ajuda o indivíduo, mais do que saber ler e escrever, conhecer como é que um país deve funcionar. E isto em termos de solução requer um pouco mais de investimento na perspectiva dos programas curriculares e na forma como é feita a educação no nosso país. Só para dar um exemplo, por exemplo, no Japão, a criança tem dois tempos. Vai à escola às 8 e sai às 18. Então, tem um tempo que é muito de detalhes básicos. Tanto o pai, a bebê, bobo. Tem um segundo momento que é uma espécie de educação, socialização, educação para a vida, que envolve outros aspectos. Nós precisamos, a nível da liderança no setor da educação do nosso país, pessoas proativas. Há coisas que já deviam começar a ser feitas. Por exemplo, a questão da poupança. Se você não faz economia depois no médio ou superior, você chega até ali a fase mais importante da vida. E você não aprendeu nada sobre poupança, gestão financeira. A questão da gestão do bem público não é um elemento que você encontra nos programas curriculares. Nessa altura, por exemplo, que estamos a falar das autarquias, estamos a ver o futuro da governação a passar por essa questão das autarquias. Já deveria, esse ano, como é um tema antigo, já deveria ser incorporado nos programas curriculares. Isso é proatividade. O país precisa fazer reformas na questão dos programas curriculares. Precisa ter na liderança desse setor pessoas proativas, que olham para o cenário do país e colocam ali nos programas curriculares matérias que vão de encontro à necessidade do país. Então, a minha contribuição é por aí, né? Portanto, fazer reformas nos programas curriculares e também temos pessoas proativas, né? Que olham para as coisas com olhos de velho e consigam trazer propostas que vão muito de encontro com a nossa necessidade. Eu sou uma das pessoas que muito insisto nessa questão de cidadania ativa, né? Porque eu acho que, hoje por hoje, um cidadão educado tem que ser capaz de apresentar propostas, ter sensibilidade crítica, participar, não esperar apenas o dia de voto chegar e colocar o voto. Portanto, muitas das coisas também dependem de nós. A questão da educação tem essa dimensão do Estado, tem a dimensão da família, mas tem também a dimensão do cidadão. É, isso que a DW está a fazer é interessante, né? Tá, portanto, agora isso está online, vai ficar disponível. Mas cada um de nós, como cidadão, também tem que fazer a proposta para as coisas mudarem, né? Todos nós temos responsabilidades no processo. Bom, parece que tem aqui um comentário de alguém, chama-se José Afonso, e diz: depois de 500 anos de escravatura, deixa lá ver se consigo perceber bem, mais anos de colonialismo, é utopia dizer que o português não é nossa língua. Da mesma forma que há pessoas que em certas regiões do país que não falam português, muitas, mas existem... O português também está um bocado complicado. Mas existem em toda Angola, cuja língua... Existem em Angola locais, acho que, cuja língua materna é o português e não domina nenhuma língua nacional. Dizer que o português não é nossa língua é até ilegal, pois é a nossa língua oficial. Bom, acho que já foi comentado essa questão. É, não sei se quer fazer algum comentário em relação ao que eu adianto. Não, eu queria só reforçar a questão do pensamento de John Pessimore, que às vezes a educação é reduzida apenas à escolaridade. Outras vezes ainda recebemos conhecimento daqueles que chamamos de pessoas cultas. Quer dizer, nós aqui em Angola, portanto, verificando a influência que o colonialismo teve, portanto, nós temos que aceitar que o colonialismo vai condicionar a sociedade para sempre. E nem sempre construímos a nação em África, em Angola, construímos o Estado sustentável em Angola, a educação sustentável, significa que nós temos que nos desfazer de tudo que o colono deixou. Porque se tivéssemos que desfazer tudo, também devíamos nos desfazer das fronteiras e criar Estados reduzidos aos nossos grupos étnicos. Nós, é aquilo que o pensamento de Borges diz, nós temos que aceitar que o colonialismo fará parte da nossa história e das nossas vivências. Aliás, há países africanos que hoje alcançaram o desenvolvimento que têm por causa do tipo de colonizador, não descorando o facto de não existe colonizador bom. Portanto, educar é transmitir e apropriar conhecimento, habilidades, hábitos e habilidade. Portanto, criar novas formas de organização de trabalho. Nós muitas vezes, quando íamos para a escola, ai daquele que fala a língua tradicional na escola. Pelo menos no meu tempo, quem não fala bem o português, tanto era alguém sobrenatural. E era mesmo estigmatizado. Mas essas pessoas que faziam aquilo, os colegas que faziam, eram todos crianças, os colegas que faziam, aprenderam com alguém. Aquela educação. Estavam aí para a escola, estavam no ensino primário. Onde é que receberam aquela educação? Receberam dos pais. Ainda ontem, quando eu via um programa da rádio, um educador estava a dizer que o pai da colega do colégio veio fazer confusão na escola porque o filho, o outro colega, estava ensinando a cantar com duro. Portanto, vai ser um processo complicado. Portanto, foi feito um grande trabalho com a reforma. Nós tínhamos começado de algum lado. 2001 a 2012, nós tínhamos começado de algum lado e de alguma forma. Começamos, identificamos e agora temos todos que trabalhar, mas todos. Portanto, não é um programa que deve ser feito no asfalto. Nós devemos consultar e entregar, respeitar a questão comunitária para podermos constituir programas que respeitem os ideais endógenos das sociedades. Portanto, eu penso que esse é o único comentário que eu queria adicionar. Posso? Vamos voltar à língua. O Benjamin, quando falava de que era praticamente, as pessoas falavam língua local na escola, eram atrocidades e tudo mais. Eu volto a dizer que dependia do contexto. Aqui em Luanda, provavelmente sim, mas se calhar Moambo não, não sei, né? Eu vivi algum tempo na Luna Norte, e o Choco valoriza a língua. O Choco valoriza a língua de que maneira? Às vezes lá no escritório, todos eles falavam Choco, eu às vezes ficava um bocado perdido. É verdade que tem algumas palavras semelhantes, e apanhando aqui e lá, inclusive na universidade. No intervalo, todos eles falavam a língua local. Nos encontros que fomos realizando lá fora do Chitato, dos 72 quilômetros, tudo era na língua local. Nós tínhamos que andar com alguém, que, pá, por favor, Isaac, traduza só algumas coisas para ver se eu percebo. Porque não era possível fazer os encontros em português. Está bem? Isso é recentemente, foi em 2008, 2009. Então, acho que isso tudo vai depender muito do contexto. Se nós tivermos que olhar para Luanda, provavelmente, sim, essas questões estão muito presentes, mas se tivermos sair de Luanda, sair um bocado, já falou, sair um bocado do asfalto, provavelmente isso não se põe assim taxativamente. Então é preciso contextualizar. Olha, mas eu fui criticada muitas vezes por só saber falar português. Sim. E sendo angolana e sendo africana, por só saber falar português e não saber falar nenhuma. Sim, como se fosse crime. E não saber falar nenhuma língua. É incrível, não sei falar nenhuma língua nacional. Mas, por exemplo, eu aprendo rápido a cantar músicas, por exemplo, em Quimbundo. Eu nunca tive aulas de Quimbundo, nada. Minha mãe entende, mas não fala. Em casa não falamos nenhuma língua nacional. Mas, por exemplo, eu tenho essa facilidade. Eu nunca tive contato com nenhuma língua nacional a nível de ensino. Mas tem essa coisa da crítica de só saber falar português. É essa grande questão que o senhor acabou de dizer. Questões que, quer dizer, de que... É um facto, né? Fomos colonizados e o português passou a ser a nossa língua oficial. E é preciso a gente reconhecer isso. Agora, a grande questão é como é que isso casa, né? Fazer um casamento bonito entre tolerância. A tolerância, exatamente, entre a língua oficial, fruto da nossa história, e a língua materna, aquela nacional que realmente é a nossa, né? Desde os fiotes, desde os goiamas, desde os ganguelas, desde os umbundos, desde os quimbundos, etc, etc, etc. Quer dizer, eu acho que aí é que entra e buscar esse equilíbrio, não anulando, porque o colono também nos traz isso de anular um bocadinho a nossa identidade a esse nível. E às vezes, hoje, começa a haver um bocadinho esses conflitos. Eu acho que fazer esse casamento das duas línguas, as línguas na sua diversidade, por isso que falou muito da questão da diversidade cultural, não é só a nível da globalização, mas a nível de África, a nível de cada um dos países, é extremamente importante. Obrigado, então, os comentários. Bom, eu já não vou consumir muito tempo. Queria fazer comentários mais fortes. Nós já estamos muito por cima da hora. E eu quero agradecer ao Benjamin. Penso que podemos organizar um outro momento, de acordo com a sua disponibilidade. Também fomos traídos no convite. O colega que fez o convite colocou dia 7, que foi ontem. Acho que muita gente que tem vindo no espaço deve ter olhado para isso e pensar que o debate já ocorreu ontem. Com certeza. Foi de facto um lapso que nós damos uma automatória, pedimos desculpa. E obviamente que estou quase certo que esse feriado prolongado, muita gente deve estar a se preparar para outras coisas. Mas de qualquer forma, nós estamos sempre aqui a conversar e a trocar as nossas ideias, sempre valem, têm a sua qualidade. Então, mais uma vez, obrigado pelo tempo e fica o convite para as próximas edições do debate. Tá, muito obrigado. Ainda tem mais comentários? Pode já fechar, vamos falar só já que vai ser respondido depois? Sim.